da Caatinga vai agora começar. Pras comunidades rurais, do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa pra levar informação. Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, o Riquezas da Caatinga está no ar. Eu sou Leila Freitas. Eu sou Daniel Lamir. Vamos hoje falar sobre um tema que carrega muito preconceito, que precisa ser combatido no Brasil. Nosso tema de hoje é a diversidade sexual. Um homem que decide namorar outro homem, ou uma mulher com outra mulher, merece respeito e garantia de direitos, assim como qualquer outra pessoa. Há uma diversidade de identidades sexuais em todos os lugares do mundo. Um exemplo também é a identidade transgênero. Transgênero são pessoas que assumem uma identidade sexual diferente da que foi definida para ela no momento do nascimento. O respeito para a diversidade sexual deve estar acima de qualquer convicção religiosa. E pela lei no Brasil, não podemos esquecer que agressões a gays, lésbicas e transexuais é crime. Portanto, além da violência física, xingamentos e piadas também são crimes. Sabemos que existem famílias encabeçadas por casais do mesmo sexo, sejam dois homens ou duas mulheres. Todas e todos são iguais de direitos. Então, diversidade sexual é isso. É ser tido ou tida como igual, no âmbito da cidadania, dos direitos e deveres. É também garantir respeito na pluralidade, no âmbito do gênero, da escolha sexual, da religião e da etnia. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Em 2011, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou uma resolução intitulada Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. A resolução defende a igualdade entre as pessoas sem fazer distinções. Isso quer dizer que, perante a lei, não importa a opção sexual ou identidade de gênero, os direitos e liberdades são os mesmos para todos e todas. O documento também condena a violência e a discriminação. Essa resolução da Organização das Nações Unidas representou um grande avanço para os movimentos que lutam pelos direitos da comunidade LGBT, que contempla lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Mas nem só de avanços se faz o cenário político atual em relação ao tema da diversidade sexual. Infelizmente, pesam alguns retrocessos que precisam ser freados. É o que lembra Francisco Pedrosa. Hoje a gente vive um aumento das pautas conservadoras no próprio Congresso Nacional, que é um dos mais reacionários, talvez o mais reacionário da história do país, seja isso a composição do atual Congresso Nacional. Uma das frentes de atuação dos movimentos sociais LGBT é a não aprovação do Estatuto da Família, que considera que apenas constituir família homem e mulher, que seria um retrocesso a decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo, depois o Conselho Nacional de Justiça, que determina que os cartórios devem homologar os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, e outras aberrações que esse Estatuto da Família traria, né? Francisco Pedrosa é presidente do Grupo de Resistência Asa Branca, GRAB, que atua no Ceará. O GRAB atua há mais de 20 anos no enfrentamento da homofobia, além de desenvolver ações para propor, executar e controlar políticas públicas voltadas às questões de gênero. Quem se interessar em conhecer mais sobre o trabalho do grupo, pode acessar a página do GRAB na internet. O endereço é grab.org.br. Repetindo, grab.org.br. Além do Grupo de Resistência Asa Branca, no Ceará, no Rio Grande do Norte, a organização Tecni, cooperativa de trabalho que faz parte da Asa Potiguar, também engrossa o caldo pela visibilidade das questões de gênero e sexualidade. Tárzia Medeiros é coordenadora da Tecni e tem adotado as rodas de conversa sobre diversidade sexual nos cursos de GAPA e CISMA, ambos do programa Uma Terra e Duas Águas. A gente, na verdade, puxou esses debates em algumas reuniões dos fóruns microrregionais e também em alguns cursos de GAPA, onde a gente identificou que existem famílias compostas por duas pessoas do mesmo sexo, entendeu? Muito embora essas pessoas, elas não assumam mesmo uma relação que é homossexual, mas se apresentam como sendo uma família. A gente precisa, de fato, questionar quando a gente fala de família, que tipo de família a gente está falando, né? Sem naturalizar que existe somente um tipo. Então, o conceito de família, ele é muito mais amplo, inclusive abrange mais que a espécie humana, né? No espaço rural. E no semiárido isso é muito presente, né? É o animal que até poderia matar para comer, mas não mata porque virou de estimação mesmo, entendeu? A vaca, a galinha, põe ovos e por aí vai. E acho que, assim, o risco de retrocesso, ele existe, ele é premente, tá aí, né? E isso só traz pra gente uma necessidade maior ainda da gente fazer o contraponto. Sem dúvidas, ampliar o debate sobre a diversidade sexual no semiárido amplia também os avanços e conquistas de direitos sociais. Vale lembrar que defendemos uma democracia e que nossa Constituição garante a liberdade de orientação sexual como um direito fundamental do indivíduo, assim como a liberdade de consciência, pensamento e expressão. Violar essa liberdade prevista na Constituição é um crime. Nós voltaremos no próximo bloco falando um pouco mais sobre a diversidade sexual. Deixamos você com Masculino e Feminino, música de Pepeu Gomes. Voltamos daqui a pouco. está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. O que o golpe tem a ver com você? Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita para a presidência da República. Mas o golpe político retirou Dilma e apresentou um governo sem mulheres no primeiro escalão. Um governo deve representar a diversidade popular. Além de só ter homens, o governo Temer conta apenas com pessoas brancas à frente dos ministérios. Este governo golpista lhe representa? Semiárido vivo, nenhum direito a menos. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, para falar sobre a diversidade sexual. E nesse segundo bloco, vamos ter o quadro Diga Você, Dê a Sua Opinião. Diga você, dê a sua opinião. Nossa convidada de hoje é Daniela Bento, comunicadora da ASA Sergipe. Você sabia que ela participa de rodas de diálogo sobre diversidade sexual? Daniela se junta com o Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, para tocar essa importante luta social. Então a gente já realizou uma roda ampliada de debate, né, onde a gente convidou várias pessoas de movimentos afins que estão no campo rural. Essa pauta é muito forte para a questão do campesinato. A gente está tentando perceber e discutir a diversidade no universo mais rural. Nós fizemos já uma roda aberta, a gente contou com aproximadamente 30, 40 pessoas de instituições e outros do campo também, e da cidade, e a gente discutiu esse tema, considerando a questão, as complexidades, e principalmente foi uma roda que as pessoas manifestassem as suas inquietações também sobre o tema, né? Então foi muito naquela questão, né, até que ponto a escolha, a questão da orientação, as diversas identidades de gênero que tem dentro da diversidade, que vai do trans, que vai do bi, que vai do travesti, que vai do pan. Então a gente levou um pouco nessa discussão assim. Diga você, dê a sua opinião. Diante das falas que ouvimos ao longo do programa, podemos chegar a uma conclusão. E qual é? Que as conversas, debates, rodas de diálogo têm sido uma excelente alternativa para desconstruir uma visão preconceituosa da diversidade sexual nas populações do meio rural. É verdade, Leila. Ouvir o outro e a outra, conhecer pontos de vista, questionar, refletir, conciliar, buscar e apurar informações é sempre a melhor forma de compreender o mundo ao nosso redor. Ao invés de ter posições radicais, por que não antes dialogar sobre esses e outros temas considerados tabu no país? Nossas lutas são representadas por muitas bandeiras. A união delas constitui uma sociedade mais plural e fortalecida socialmente. Já que tocamos em bandeira, a diversidade sexual é representada por uma bandeira de arco-íris para demonstrar a beleza de muitas cores unidas. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Riquezas da Caatinga. Para entrar em contato com a gente, basta conferir os nossos endereços. Para mandar uma carta, o endereço é Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190. Temos também perfis nas redes sociais. O site é www.asabrasil.org.br. Estamos também no Facebook com o perfil Articulação no Semiárido e no Twitter com @asabrasil. Com roteiro de Mariane Bígio, apresentação de Leila Freitas e Daniel Lamir, o programa Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Acabou de apresentar para as comunidades rurais o semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação. Você Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.